Essa edição do Feito por Elas terá uma entrevista com a diretora Ana Mui Laerte, que foi dividida em trechos que estão distribuídos ao longo do programa. Because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creio que sempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Eu sou Camila Vieira, escrevo para o blog sobre cinema e agora estou escrevendo para o site Verberenas. Aqui é a Stefania Amaral, do Cinemiceno e do Instagram Discos da Estê. Aqui é a Samanta Brasil, da Partida Feminista. Estou escrevendo agora para o Delírio Nerd. Eu sou curadora do Cineclube Delas. E eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala e do Cinema em Cena. Você está escutando o Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje nós falaremos sobre a cineasta brasileira Ana Mui Laerte. Ana Luísa Machado da Silva Mui Laerte nasceu em São Paulo em 1964. Ela cursou a Escola de Cinema e Artes da USP, que na época ainda não tinha o curso de cinema, mas nesse período ela já realizava curtas experimentais e também escreveu textos críticos de cinema para revistas e jornais. Em 1989, ela foi trabalhar na TV Gazeta com o programa Zona Eleitoral. Nesse programa, ela escrevia, filmava, entrevistava, fazia locução e editava, também de forma experimental, utilizando VHS. Ainda em 1989, o Serginho Groisman foi para a TV Cultura e convidou ela para trabalhar lá. Ela topou, desde que pudesse trabalhar com edição, que era a parte das atividades dela na TV Gazeta que ela mais gostava de fazer. Pouco depois, foi trabalhar como diretora de segunda unidade no programa infantil Mundo da Lua, também na TV Cultura. Acabou trabalhando como roteirista, no Mundo da Lua também, e no Castelo Rá-Tim-Bum. Posteriormente, no Disney Club do SBT. Como roteirista, colaborou em diversos longas, como Desmundo, Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, esses dois últimos, do diretor Cal Hamburger, com quem ela já tinha trabalhado no programa de TV, o Castelo Rá-Tim-Bum. Como diretora, dirigiu os curtas Rock Paulista e As Rosas Não Calam, ambos de 1995. No ano seguinte, ganha destaque com a realização de A Origem dos Bebês segundo Kiki Cavalcante, premiado como melhor filme no 13º Rio Cine Festival e no 5º Mix Brasil. Filma em 2002 seu primeiro longa, Durval Discos, que recebe os prêmios de melhor filme, melhor diretor e roteiro no 30º Festival de Gramado e melhor roteiro no 20º Festival de Torino. 7 anos depois, lança seu segundo longa, É Proibido Fumar, vencedor de 9 prêmios no 42º Festival de Brasília. No mesmo ano, faz o telefilme Para Aceitá-la Continue na Linha, que depois foi adaptado para virar o filme feito para o cinema, chamado A Cobrar, em 2012. Entre os dois, realizou E Além de Tudo Me Deixou Mudo o Violão, que foi outro telefilme. E depois disso, Que Horas Ela Volta, em 2015, e Mãe Só Há Uma, desse ano. Em geral, a gente pode falar que os seus filmes tratam de universos íntimos e domésticos dos personagens, que estão em uma realidade estagnada, até que elementos externos alteram sua rotina. Retratam dramas contemporâneos, mas com uma pitada de humor, em uma mescla de gêneros, tudo isso realizado com grande cuidado estético. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, assim, dos temas dos filmes da Ana Mulaerte, assim, a gente vê uma consistência muito forte em alguns aspectos. Primeiro porque tem sempre a questão do indivíduo que ele aparece ali numa situação estável e confortável, e ele vai ter essa rotina desestabilizada, né? Ele vai ter essa rotina quebrada ao longo dos filmes. Tem sempre um olhar sobre a classe média, uma classe média favorecida. E também tem um olhar sobre a família. Às vezes pode ser a relação entre mãe e filho, a relação entre uma pessoa e um irmão. Mas sempre tem essa questão familiar muito forte, né? E uma coisa que é muito característica dos filmes da Ana é serem filmes de drama, mas sempre com uma pitada de comédia. Acho que poderia caracterizar os filmes dela como dramédias. Porque é isso, eles tratam Sim. de temas até bem profundos, mas tem uma leveza do humor que ela consegue trabalhar muito bem. Sem dúvida. E essa questão da família e tudo, é interessante ver como as casas têm um papel importante, né? Porque as histórias, elas se passam muito nos ambientes internos. Geralmente as casas são personagens nos filmes da Ana, né? Você pode ver no primeiro do Valdiscos, a casa é um personagem, que aquele quartinho que é a loja, é muito interessante aquilo ali, é uma coisa até meio sombria, né, com relação ao filme. Em todos eles a casa é um personagem. No Proibido Fumar, que é todo o ambiente do prédio, também acaba se tornando um personagem, com as câmeras de vigilância e tudo mais. Que horas ela volta, o modo como ela constrói os personagens dela, tem tudo a ver com a casa, que ao invés de subir pra ir na sala, você desce, é toda uma transformação do ambiente doméstico, que é bem interessante. E Mãe Sou Uma também, né, porque eles mudam de casa, então a casa é sempre um elemento muito forte. No mesmo elevador. São filmes muito concentrados em praticamente poucas locações, né? E eu fico pensando, assim, que o cinema da Ana, ele surgiu ali no final dos anos 80, dentro de uma geração, né, que ela considera que é o novo cinema paulista, que fazia esses filmes de mais de baixo orçamento mesmo. E aí eu acho que essa questão de poucas locações favorece muito, né, esse tipo de produção. Tanto é que, inclusive, no final dos anos 90 pro início dos anos 2000, muitos filmes surgiram por esse viés, que inclusive até chamavam de filmes de apartamento, né? Você via filmes muito feitos dentro com internas, né? Com poucas locações. E essa questão da casa realmente é muito importante para o cinema da Ana, dentro dessa geração que ela começou a fazer cinema, né? Sim, eu acho que ela pega o fato de ter pouco orçamento e tudo isso, realmente, como a Camila ressaltou, e explora de fato os ambientes, né? Porque não é simplesmente uma locação. Acho que a casa, de fato, em cada um dos filmes dela, ele estrutura a relação dos personagens, né? Então, nesse sentido, ela confere, de fato, um status de personagem às casas, né? E aí, me chamou atenção também esse lance da família, que eu acho que, para além da família, um tema que marca muito a filmografia da Ana é a maternidade. Em todos os filmes dela, as longas-metragens dela, a maternidade tem um ponto central que liga a narrativa, né? Tanto de uma forma... Mesmo que a mãe, no caso, não seja o elemento central da narrativa, ela vai ser tão forte que ela vai, de alguma forma, estruturar todo o ambiente daqueles personagens, né? Seja uma mãe acolhedora, seja uma mãe opressiva, seja uma mãe que rouba o filho. De alguma forma, a maternidade está ali mexendo com os roteiros dela. O curta lá da Kiki Cavalcante, quem interpreta o bebê, se eu não me engano, era o filho dela que era recém-nascido, né? E quando ela fez o Durval, se eu não me engano, ela também tava com um filho de um ano. Então, os filhos dela vieram em paralelo com a carreira, né? Pois é. Porque parece que ela saiu, ela ficou... Ela entrou na faculdade com 16 anos e o primeiro longa dela foi com 36 anos. Quer dizer, teve um gapzinho de 20 anos. O que aconteceu na vida dela durante esses 20 anos, além de estar trabalhando na televisão e tudo mais? Eu acho que talvez a maternidade tenha uma importância aí, né? E ela ficou pensando isso, regurgitando o lance de ser mãe e o quanto isso influencia na vida das pessoas enquanto seres sociais mesmo. Dúvida com relação ao Proibido Fumar. A figura da mãe é importante, porque me parece que mais importante pro filme é a tia, né? Sim, mas aí a ausência, tem a ausência da mãe também, né? Sim. Ainda é um núcleo familiar ali e só de mulheres, né? A tia falecida e as três irmãs, né? Exatamente. E ela tem um confrontozinho com essa irmã, tem um diálogo maravilhoso para as duas falando: por que você não tem filho? Passou da hora, você tem filho já, né? Ela fala, Quer dizer, sempre de alguma forma tá ali perpassando. a maternidade sem como dúvida. Plano de fundo, né? A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é a respeito do cuidado visual que você tem com os seus filmes. A gente percebe que tem um cuidado em relação aos enquadramentos, à direção de arte, né? Isso demonstra uma maturidade estética que já estava presente nos seus trabalhos desde os primeiros filmes, né? E então, qual é a relação com a composição visual e como você enxerga isso nos seus próprios trabalhos? Olha, na verdade eu acho que isso aí é uma educação que você vai tendo, vai aprendendo. Eu sou bem obsessiva, assim, desde que eu comecei, sei lá, com 13 anos, a estudar fotografia e querer entender. Aí depois você começa a ter uma certa intuição também. Mas claro que nos filmes eu me cerco de pessoas que eu admiro o modo de olhar. Por exemplo, a Bárbara Alvarez, que fez meus dois últimos filmes, que é uma fotógrafa mulher uruguaia, que agora mora no Brasil. Ela tem um olhar absolutamente incrível, assim, mesmo quando tá errado, tá lindo. E na direção de arte também, depende muito do parceiro. Esses dois últimos também foram feitos pelo Thales Junqueira, que é um diretor de arte jovem de Pernambuco, que a gente não trabalha na arte tanto a ideia de beleza, mas mais a ideia de realidade, né? De realismo. Então a gente procura as coisas que sejam verdadeiras dentro de uma harmonia, claro, mas a gente não parte da ideia de beleza. E aí nessa soma toda, e assim, aí vai junto com a direção de ator que também procura uma verdade, se acaba criando, vamos dizer, um mundo coeso, né? Que é o que a gente procura. Porque poderia ser bonito ter o cuidado visual e tudo mais, e você ficar afastado, ser tão bonito que você não entra, por exemplo, né? É toda uma composição. Isso é a direção, exatamente, tudo isso junto. Né? Sim. Você tem o último de Skank? Skank tem sim. Aí. Aqui, ó. Disco? Por que que não comprou? Queria CD. Mas o nome da loja é Durval Disco. E daí, mãe? Tem gente que quer, tá legal? Agora todo mundo só quer CD. As indústrias vão parar de produzir vinil. O que que vai acabar? O LP. Ué? Então, o primeiro filme que nós vamos abordar aqui no podcast da filmografia da Ana Muilaert é Durval Discos, que foi o primeiro longa dela, de 2002, que trata da história de um dono de loja de discos, o Durval, do título, que, imerso em nostalgia, se recusa a aceitar outro formato de mídia em seu estabelecimento que não os LPs. Ele mora com a mãe e tem dificuldade em aceitar mudanças. A própria loja do Durval fica localizada na sala da frente da casa da mãe dele. Até que um dia ele tem a ideia de contratar uma empregada doméstica e ela traz consigo uma filha que vai mudar toda a rotina da casa. Então esse já é o primeiro filme que a gente vai abordar que tem justamente essa situação, né? De uma rotina estagnada, de uma família que tem um equilíbrio muito grande na sua vida doméstica e que um elemento externo vai trazer essas alterações e que vai trazer esse humor do inusitado, né? Até eu li numa entrevista dela que ela falou assim, no humor da vida não existe piada, existem situações absurdas. E isso se encaixa completamente no contexto desse filme. Sim, eu queria falar um pouco sobre o personagem do Durval, porque o Durval me parece que é uma figura recorrente, assim, nos filmes da Ana, assim, esse tipo que é passivo, é um cara que já tem uma certa maturidade, mas ao mesmo tempo ele não sabe se virar sozinho, né? Ele não sabe se virar sem ter a mãe do lado ou sem ter uma empregada pra fazer a comida dele. Da mesma forma com um personagem lá do Paulo Miklos, né? O Max no Proibido Fumar também é essa figura que não sabe se virar sem ter uma mulher do lado. Pra resolver, eu tenho que ser empregada pra resolver, sabe? Eu tenho que ser alguma mulher pra poder dar conta ali do mínimo de sobrevivência ali do cuidado da casa, né? E eu acho que o Durval é esse tipo de personagem. Ele ali é passivo, mas ao mesmo tempo coisas vão acontecendo com ele, ele fica ansioso com isso e vai desestabilizando esse cotidiano dele. Em Que Horas Ela Volta também, né, Camila? É, o pai lá, eu esqueci o nome do personagem agora, que é o Lourenço Mottarello que interpreta, também é esse passivo, né? que depende da empregada para fazer tudo. É uma pessoa frustrada, é uma figura recorrente dos homens nos filmes da Ana, né? E de certa forma o Fabinho também, né? Sim, sim. Ele segue esse modelo, né? De homem que precisa de alguém para servir. O filme já começa com aquela abertura maravilhosa, né? Que é um plano sequência, né? Eu não sei se tem cortes nele, pequenos, mas assim, a impressão que a gente tem da filmagem é aquele plano de sequência maravilhoso pela cidade, né? Um jeito muito criativo de apresentar o elenco nas placas, né, de nome de rua, assim, nas tabelas de preço dos locais. Aquilo já atrai pro filme imediatamente. O elenco também, né? Marisa Hort, Letícia Sabatella. A gente vê que vai ter uma ponta da Rita Lee, né? Sim, aquele plano de sequência é genial. Fiquei apaixonada por aquilo ali, gente. É muito incrível o modo como ela apresenta o filme pra gente, né? Já é maravilhoso. Já é um prenúncio de que o filme vai ser incrível, assim. A gente já engata, já desperta o interesse justo na primeira cena, né? E me chama muito a atenção, porque isso é algo até que depois a gente até perguntou pra ela na entrevista a respeito desse cuidado estético que ela tem, porque esse é o primeiro longa dela. E a gente já percebe uma maturidade ali em lidar com as questões estéticas do filme, mas que daí a gente vê o primeiro longa, mas ela já tinha toda uma estrada com várias outras experiências pra culminar ali e conseguir um resultado juntamente com a equipe com a qual ela trabalhou, né? Que realmente mostra, assim, que já era um produto pronto, né? Não era um filme experimental de uma pessoa que tava começando. Sim, vocês falam desse plano sequência. Eu, inclusive, cheguei a ver uma entrevista que a Ana falou de como é que foi feito esse plano sequência. Primeiro porque foi preciso muito ensaio, né? Ela primeiro ensaiou com uma câmera VHS e com um Walkman, porque ela precisava ver plano sequência que estava sendo gravado tinha um ritmo de acordo com a música que ela tinha escolhido. Então, isso do ritmo, desse cuidado com o ritmo, apesar de você bom, Durval diz que você, pelo título, você pensa que é um filme sobre música, né? Eu imaginava que seria um filme sobre música. Dramaturgicamente é uma outra coisa, mas aí se a gente for pensar na forma como o filme é feito, ele tem esse ritmo muito apurado, no sentido até mesmo da forma como foram feitos os ensaios com os atores. Eu não sei se vocês chegaram a ler ou se ouviram alguma entrevista, ela fala que naquela cena do almoço, do Durval com a mãe, aquilo ali ela usou um metrônomo pra contar o ritmo daquela cena, a forma como eles estavam dialogando ali, aqueles dois atores, né? E isso deu um certo ritmo que ela estava buscando, inclusive no improviso que os atores davam para as cenas, né? Porque ela trabalha muito assim, o roteiro é como se fosse um guia. E os atores, eles vão ali improvisar em cima do texto que ela criou, né? Gente, isso é maravilhoso. E também, sobre as suas obras, elas costumam incluir um universo de familiaridade, um espaço doméstico e, de certa forma, algo intimista, né? Essa escolha é deliberada porque você também roteiriza os filmes, né? Eles, de alguma forma, refletem experiência pessoal? Olha, eu acho que sim, porque, assim, eu sou taurina, eu gosto de ficar em casa, eu acho que eu acabo já pensando as histórias em ambientes circunscritos, assim. Eu nunca imaginei uma história com milhares de locações. A mais que já teve foi o Mãe Só a Uma, que o menino troca de casa, né? A história é a própria transformação, mudança. Mas eu acho que também, eu acho que no início isso foi uma deliberação racional no Durval, porque até porque eu acho que eu era uma diretora principiante para fazer meu primeiro filme, eu não queria fazer nada muito grande, eu queria poder concentrar mais, né, no drama, poucas locações, uma central, e a tensão dramática nos atores, nos personagens. Eu comecei assim, com uma certa, não querendo ser pretensiosa, querendo ser simples, para poder dar conta do recado. Aí depois, o Proibido Fumar acabou sendo parecido, ou a Chamada Cobrar, não. É o filme que passa o tempo inteiro, nada, também pouca locação, porque é o carro, mas o Que Horas Ela Volta numa casa, e o novo é o que mais tem, né? É o que mais tem mudanças. Mas eu acho que sim, todas as histórias têm um quê de autobiografia e nada de autobiografia também. Sempre a coisa nasce de alguma experiência ou de alguma coisa que me interessa, mas depois vai se afastando de mim. Tem que ser assim. Legal. Eu tinha lido uma entrevista dela onde ela falou que apesar de ela ser roteirista, né, ela não se apega aos diálogos propriamente ditos. Ela se apega mais ao que a cena vai passar, a sensação, né? Os diálogos, descarta e vê o que os atores vão fazer ali na hora, né? Mas ela também falou um negócio que eu cheguei a anotar aqui pra compartilhar com vocês, porque eu achei lindo, assim, e tem tudo a ver com esse cuidado estético e essa questão do ritmo. Ela disse assim: cinema é música. Você tem que saber qual é seu andamento. Você vai entender que a cena vai acabar e o filme vai deslizar como um transatlântico. Ao contrário do que se faz no Brasil muitas vezes. Começa rápido, depois fica devagar, depois acelera, porque não há consciência de que você está fazendo algo no tempo. A musicalidade da construção dramática. Ou seja, ela tem essa noção de que o filme, ele tem que fluir dentro de um ritmo específico, que é essa música. Maravilhoso. Que ela coloca em cena. Não digo música propriamente dita, tipo, nem trilha sonora, nem diegética, mas como ela enxerga o ritmo na cena, né? Sim, ela diz que o nome disso é Sequence Model, né? Que ela pegou de uma tradição americana, parece que quem usa muito isso é o Kubrick, o Woody Allen, que a estrutura ajuda a dar uma certa conta do ritmo, né? E ela equipara a importância de cada cena pra estar sempre um filme harmonioso. E aí essa musicalidade do roteiro é bem interessante, o modo de trabalhar dela. Agora, pensando na questão dos personagens do Durval, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi como ela trata a questão do trabalho doméstico em comparação que horas ela volta. Quando eles vão tratar do acordo com a primeira candidata que aparece pra trabalhar na casa deles... Eles oferecem R$100 com pernoite. É tipo trabalho escravo. E fica R$100 até o momento que a personagem da Letícia Sabatella aceita. Ela topa por R$100. Então, assim, diz assim, só pra começar, né? Só se fosse alguém na condição da personagem pra aceitar mesmo, né? Porque era já absurdo. Não, e outra, a personagem da Letícia Sabatella não é a empregada, né? Ela é a sequestradora. Exato, então, por isso. Ela aceita porque é cômodo pra situação dela, porque se ela fosse empregada, né? Eu acho até muito, muito legal uma frase da personagem da Marisa Hort, né? Elizabeth, que ela fala assim, mas por R$100, nenhuma retirante você consegue. E aí, nessa hora, eu acho brilhante até a construção da Ana ter escolhido, por exemplo, a Edith Sabatella, que no primeiro momento, que é geralmente uma atriz global, né, que geralmente vive a mocinha dos filmes e das novelas, e ela desloca esse enquadramento da atriz para, em tese, colocá-la como empregada doméstica, né, que é o papel que geralmente você não vê a Edith Sabatella sendo escalada, e é bem legal esse deslocamento. Até pelo fato de tanto Durval quanto a mãe dele serem personagens completamente de aparência comum, né? Não são personagens geralmente que as pessoas em filmes veem como personagens centrais, principais. Todo o elenco, na verdade, né? De personagens mais comuns, assim, que é maravilhoso. E ela quebra esses estereótipos de padrão de beleza que a gente vem comentando nos filmes anteriores, nos nossos podcasts anteriores. A gente também percebe que as narrativas, elas sempre têm uma pitada de humor, de certa forma, por mais que sejam dramas, né? E qual é a importância do humor pra você nos roteiros? Olha, pra mim é bem grande, assim. No início, quando eu fui o primeiro laboratório de roteiro com o Durval, alguns consultores falavam, ah, não, você tem que decidir se é drama, se é comédia. E veio um americano e falou, não, hoje em dia o cinema moderno tá lidando, é drama com humor, isso aí é assim que está se fazendo agora. E eu falei, ah, que bom, porque eu acho que eu tenho meu modo de olhar as coisas, ele é crítico, ele é ao mesmo tempo tem uma ternura e ao mesmo tempo tem um humor. Então eu acho que nem eu, sem querer, eu procuro atores que sejam engraçados, em situações que por mais dramáticas que sejam, tem um humor. Como, por exemplo, esse meu último filme, tem uma cena que o pai biológico vai buscar a menina, vai separar do irmão, uma cena muito dramática, ao mesmo tempo o pai chega num grau de patético que passa a ser engraçado, né? E os filmes que eu gosto também são os filmes que são assim. Sim. É interessante no início, assim, que primeiro foca no menininho, que depois vai ser um personagem interessante, lá com os cavalos e tal. É a primeira cena. E depois é uma loucura, porque no plano sequência vai focando cada hora numa pessoa e você fica, gente, quem, essa é a pessoa principal? Vai acompanhar ela? Não, não, não, não, não, não, não. Até chegando no Durval. Então, assim, vai aquele tour pela cidade, né? Várias possibilidades de acompanhar uma pessoa, não. Vai ser a mãe dele na parte de cima. depois o Durval. Então é uma apresentação completa do cenário, né? Até ficar um filme completamente dentro daquele ambiente, quase. Da casa, né? Da casa que é a loja de disco. E ele já é apresentado, tipo assim, não vendo CD. Não trabalho com CD, né? Já bota moral, já. Aí tem um cara que fala que o som do CD é melhor, que é uma atrocidade isso. Isso é um absurdo, né? Que vinil, todo mundo sabe que vinil é melhor. E tem uma hora que a menina tá vendo Rá-Tim-Bum na TV. Ah, é maravilhoso isso. Essa personagem, né? A Kiki... Ela é a personagem que já tá lá, né? O mesmo tipo de personagem que tá lá na origem dos bebês segundo Kiki Cavalcante. Essa menina muito hiperativa, que tem muita curiosidade... É, espivitada, tem muita curiosidade, sempre pergunta muita coisa. No curta, isso era visível, né? A protagonista é assim. E aí é que ela volta, né? No Durval Discos, ela volta como esse elemento desestabilizador também, da narrativa. Sim. Agora eu queria falar sobre essa figura da empregada doméstica. Também é uma figura que é sempre recorrente nos filmes da Ana. Se ela não aparece concretamente, ela pelo menos aparece nos diálogos, né? Os personagens, eles falam, a gente não precisa de uma empregada doméstica. Parece que é sempre ali um tema muito presente nos filmes da Ana. Em todos os filmes. Todos os filmes têm isso. Parece uma coisa desse retrato de classe média que ela faz mesmo, né? É uma instituição onipresente, né? É, tanto é que no Chamada a Cobrar, ela faz uma super crítica nesse sentido, né? Da imobilidade da patroa lá, que não consegue perceber que é um falso sequestro, enquanto que a empregada doméstica que tá ali, né? A mulher é totalmente dependente da empregada doméstica, e ela, na verdade, salva a mulher, porque ela vai salvar toda a família, porque ela percebeu de cara que era algum problema, né? E essas situações absurdas, né? Que a diretora gosta, como a Isabel mencionou, o filme é praticamente... Só tem elas, assim, parece que vai ser uma trama normal, mas aí com a chegada da Kiki e com a descoberta do que aconteceu, vira tudo absurdo, assim, a avó embarca no fantasia infantil, né, e faz tudo que ela quer, compra um cavalo pra menina, e aí a menina quer uma fazenda, né, aí ela apresenta os ratos como os bichos da fazenda, os ratos de esgoto, é tudo muito fora da realidade, é muito louco isso. E aí vai pro suspense, né, assassinatos, enfim... É, não, a mãe quase vira uma bruxa de... Verdade. De animação da Disney, né? Essa cena dos ratos me lembrou um pouco isso. É, e tudo culmina não crescendo, né? Assim, sem dar muito spoiler pra quem estiver ouvindo e não estiver assistindo ainda o filme, mas vai culminar tudo em uma cena hilária pelo absurdo mesmo, que é todo mundo dentro de um quarto, com um cavalo, com gente morta e tudo mais, né? Que tu fica assistindo aquilo e pensando, como é que esse filme chegou aqui, né? Assim, porque é realmente uma sequência de coisas tudo, que leva... É muito... Sim, aquela cena é muito surreal. Sim, é muito lynchiana, aquela sequência final, pra mim, né? aquela cena ali é cena de filme de David Lynch, sabe? Boa. É muito... Eu me lembrei de Twin Peaks na hora, assim, por causa do cavalo, sabe? E também a luz muda, gente. A luz fica muito contrastada. Azul também, nossa. Que é meio sinistro também, é tipo... É muito inusitado. Você, muito é uma mesmo. Comédia, mas aí você fica meio até sem jeito de rir, assim, porque é bizarro pra caralho, então é... Você definiu bem, é bem, bem lynchiano, assim. E situações mínimas, assim, são muito divertidas. Tipo, é um humor de televisão, só que muito melhor. Tipo, a doméstica que cozinha coisas maravilhosas, né? Tipo, nossa, ela faz a coxinha melhor do que a da padaria. Ela faz um bolo e tal. Na verdade, ela comprou tudo. Então é muito bom. A menininha perguntando, vocês estão falando de sexo? Então é muito bom, cara. É genial. O filme só podia acabar daquela forma mesmo. Puxando esse gancho que a Stefania levantou sobre o sexo, né? Porque essa menininha que faz a origem dos bebês... Segundo Kiki Cavalcante, de 96, ela também fala sobre isso, né? E é legal que tem uma cena no curta que ela vai ensinar no colégio, ela contar pros amiguinhos como é que nascem os bebês, e ela vai ensinar com um coleguinha que é menino. E o menino quer disputar com ela quem vai contar a trama, como é que funciona a coisa. E ela fala, eu vou ser o pai. E o garotinho fala, não, eu vou ser o pai. Ela, não, eu vou ser o pai. E ela vai por cima dele e vai ser o pai pra mostrar como é que foi, que os pais fazem as crianças, né? E é maravilhoso, porque ela já tem ali, nesse curta de 96, uma preocupação com pensar no gênero, né? Como é que os gêneros se configuram socialmente, né? Como é que o homem e a mulher atuam ali. e começa a configuração se desenha na sociedade. Depois ela vai explorar isso com muito mais afinco, com muito mais interessante, no Mãe Sua Uma, né? Que é o filme realmente que ela vai se debruçar sobre o estudo de gênero, que é o que tá no cinema agora. Mas é bem legal essa imagem que a Kiki vai nos contar de como surgem os bebês, assim, é bem bacana. E eu acho interessante porque tanto no Durval quanto nesse curta, me parece que ela traz essa experiência dela como roteirista de programas infantis ainda, porque ainda tem muito esse olhar da criança em cima, né? Bem lúdico, é. Então parece assim que embora o Durval tenha a parte meio de suspense, essa mistura de gêneros e tudo, mas ainda tem um pouco dessa questão do lúdico e da inocência na maneira como é tratado. Tem uma questão do apego materno, né? Que eu acho que talvez seja um dos temas centrais desse filme, né? Que eu acho que a personagem da mãe ali do Durval, eu acho que ela perde um pouco esse encanto e esse cuidado que ela tem com o filho ali, né? Porque ela não faz, por exemplo, ela não faz mais a carne com cenoura que o filho tanto gosta, né? E aí quando vem essa menina, a Kiki, ela traz todo um reencantamento pra ela, que ela começa a fazer tudo, né? Ela começa a realizar todos os desejos da menina. Compra presentes, compra o cavalo, né? Faz a carne de cenoura. Então, assim, tem essa questão do apego materno que é muito forte, né? Até virar uma coisa totalmente surreal, assim. E aquela história da criança chegar e a criança chega na vida da família e é outra energia, né? Tipo assim, os dois estavam desanimados e a criança é aquela vida na casa, aquela maravilha, todo mundo feliz, brincando na hora de vir estar trabalhando, né? A palavra é lúdico mesmo. É, eu tô botando aquela crise ainda de que ao mesmo tempo que ele não quer mais estar apegado à mãe como filho da mamãe, né? Ali, né, na barra da saia da mãe, ele também quer estar, né? Porque ele não faz nada, ele é encostado, é dependente. Então, é aquela luta constante entre os dois. E na hora que a Kiki vem, ele até fica um pouco enciumado, assim, né? Porque a mãe começa a fazer tudo pra Kiki, ele demonstra um pouquinho, leve ciúme, e perde um pouquinho espaço ali. E é engraçado isso. E é meio anacrônico também, né? O cabelo do Durval é bem anos 80, o look dele, o que ele faz... A história se passa em 95, 95? Né? Então é a transição, porque o pessoal já pede CD. E ele, assim, ainda tá meio... Bem Sim. anos 80, mais que seja 95, ele tá fazendo uma função ultrapassada. Você vê que ele não é um cara novo mais, né? Não, ele tem esse apego a esse passado dele, né? Todo mundo só quer CD, então ele até tenta manter a casa, mas não tá conseguindo mais. Tanto é que a loja fica praticamente vazia, né? São poucos os clientes ali. A maioria dos clientes que frequentam são amigos dele. É. E aí tem aquela... Itali. A participação da Rita Lee é maravilhosa. Ela compra um né? CD, um disco raro do Caetano. Ela aparece ali já pra anunciar. É. É, ela compra um disco do Caetano e deixa o disco lá na loja. E ela já aparece ali pra anunciar que vai ter alguma coisa estranha que vai acontecer no filme. Mas é maravilhoso a participação dela. Verdade. Ela é o turning point ali do filme, né, a Rita Lee? Fantástico. Não, e a trilha sonora é fantástica, né? É incrível. Eu fiquei apaixonada pela trilha sonora do filme. Eu queria agora em vinil, sonora, se entendeu? Possível, né? Oh, meu Deus, tem que ter uma vitrola, gente. Pois é, tem que providenciar. Então, só pra finalizar, um filme que me lembrou um pouco o Durval Discos, obviamente, guardando as mesmas proporções, porque é um filme de horror, e Durval Discos é uma dramédia, né? Não sei muito bem, um drama surrealista e tal, é o Babadook, que é um filme também que é uma relação meio doentia de mãe com filho. E que até metade do filme, o filme parece ser uma coisa sobre a ótica do menino, e depois o filme muda a perspectiva para a ótica da mãe, que a mãe vira tipo um terror, assim, né? Então acaba me lembrou um pouco do Valdiscos, me lembrou um pouco o Babadook. Samantha, eu achei que você fosse falar do curta Vinil Verde. Enquanto você falava, eu falei, gente, para demais com o Vinil Verde, que é o meu curta preferido da vida, assim. Um curta nacional, maravilhoso, e tem essa coisa também bem onírica, né? Tem o universo infantil, assim, a família, as preocupações incutidas na criança. Então eu indico, assistam o Vinil Verde. Do pai da nossa filha, é verdade. Eu vou fumar lá fora. Afinal, alguém já alugou lá o apartamento lá vizinho meu? Ah, sim. Seu Max. Foi a mais linda história de amor. Você que mora aí? É. É, sou seu novo vizinho aqui. Max. Bem-vindo. Ao seu dispor. Vem cá, posso te pedir uma coisa? Claro. Dá pra você fumar pra lá? Cigarro parece meu amigo, mas ele é meu inimigo. O filme da Ana Muilaert de 2009, ele tem algumas coisas em comum, principalmente em alguns elementos que são utilizados na narrativa, como o Durval Discos, É Proibido Fumar, que relata a trajetória da Baby, uma professora de violão que mora em um apartamento antigo e briga com as irmãs pela posse do sofá da falecida tia. Novamente, um elemento externo traz mudanças em sua vida. O apartamento ao lado é ocupado por um novo vizinho, o Max. Como os nomes já revelam, a dinâmica do relacionamento mostra Max tentando se engrandecer e Baby se apequenando diante dele. Mais reviravoltas virão. Muito bom. E esse É Proibido Fumar também tem as presenças ilustres, né? Tem a Peach, que vai alugar um apartamento. Ela parece tão rápido, mais rápido ainda do que a Rita Lee. Mas é massa, você está vendo o filme da Peach. Tipo assim, nem é atriz, né? E nessa mesma cena da Peach, nessa mesma cena que a Peach aparece, aparece o Lawrence Mutarelli, né? Que ele vai, que é o corretor de imóveis. Sim. E que vai ser esse ator recorrente, assim, nos filmes da Ana, né? Ele vai estar ali no Que Horas Ela Volta. E além de tudo, me deixou o Mudo Violão, Assim, que tem atores que são bem recorrentes, né, nos filmes da Ana, né? O Mutarelli é um, a Marisa Hort também, ali no início. Faz uma, né, ponta nesse filme também, Marisa Hort. É, ela faz a irmã, né? Do sofá. Tá bem sucedida, E tem, numa cena do elevador do prédio também, aparece os Abu Janhas, né? O pai e o filho. Né? Na época, Ana Muilaert era casada, né? Acho que ele tá no Durval Discos também. Filho, né? Ele também vai lá comprar um disco. Fora que o Paulo Miklos é o segundo. É, então, essa ligação com música dela, a gente vê que Max. É forte mesmo. Sim. Eu gosto muito da abertura também do É Proibido Fumar, aquela fumaça, assim, que mais que poderia parecer clichê, né, no filme, ficou muito divertido aquelas fotos, porque a gente vê muito crédito em filme nacional, não acaba nunca, né? Ah, Petrobras, né, Cine, Ministério da Cultura, né? Aí nesse fica fumacinha, fica as fotos no meio, aí já começa também super divertido, assim. Você já vai conhecendo algum pouco daqueles personagens, né? Eu achei fantástica a direção de arte, assim, na questão da composição, até dos móveis, da decoração dos dois apartamentos. Quando vai apresentando o apartamento da primeira vez, o apartamento vizinho, né? Quando a Peach vai olhar e a gente vê as manchas de onde deveria ter alguma coisa que foi tirada, sujeira. E no apartamento da Baby, aqueles móveis, sei lá, da década de 70, que dá pra ver que ela nunca mudou ali, que aquilo ali era o apartamento da mãe dela e ela realmente... A mãe dela já faleceu e ela nunca mexeu em nada daquilo ali. Não tem nada que torne o apartamento de novo, dela, igual o Durval, dela, né? De que, dessa nostalgia manter na vida. Igual quando chega o sofá que muda o forro, ele é totalmente desconexo com a decoração vovozinha, né? Aquela coisa moderna com bolinhas, assim, não tem nada a ver. Aquele caos. Eu acho uma casa maravilhosa, assim, do ponto de vista de direção de arte, assim, de dizer algo sobre a personagem, eu acho fantástico, porque eu fiquei Verdade. Só observando aqueles ornamentos todos, aqueles bibelôs, sabe? E tanta planta, tem muita planta, sabe, dentro daquele espaço. Nossa, eu fiquei pensando, gente, eu como falei. É que essas plantas ela conseguem sobreviver floresta, com gente. Essa fumaça do cigarro, gente? Porque é uma coisa assim, né? É muita planta, inclusive ela tem planta até bordada no casaco dela, assim, sabe? E é muito curioso você notar, assim, por esses detalhes, né? De começar o filme com essa fumaça do cigarro. Porque é um filme que vai falar sobre dependência química e dependência afetiva também. Acho que tá associado, né, as duas também. Coisas. Sim. Achei a direção de arte fundamental pra esse filme. E aí, nesse sentido, o apartamento da Baby é muito como é a vida dela, né? Um acúmulo de coisas que ela não consegue se libertar, de uma forma geral, né? Enquanto que o do Paulo Miklos é um apartamento bem vazio, ele tá sempre de mudança, sempre de passagem. Então, é a vida de cada um se retratando em cada apartamento. Então, de novo, o apartamento tá aí com um personagem querendo dizer alguma coisa sobre os personagens, né? É bem bacana. O lance do sofá mesmo é que a acomodação da Baby, que ela não consegue se libertar pro mundo novo. Tanto é que tem um diálogo dela com a Marisa Hort, que é a irmã dela, ela fala, né? Você continua com aquele violãozinho lá, eu não, peguei a herança e fui estudar, fui melhorar de vida, e você continua com aquele vídeo que você tem aí. Quer dizer, a imobilidade dos personagens, né? Aquela estagnação, não conseguir sair da zona de conforto, né? Sempre lembrando o passado. Passado, ela é muito apegada ao passado. Você vê isso quando ela fala do sofá, quando ela tenta se libertar um pouco desse apego do Sim, sofá, isso. Mas aí volta porque a irmã mudou, né, a estampa do sofá. E aí tem aquele momento que ela vai se lembrar do aniversário, que também é uma coisa muito nostálgica, e ela começa a chorar disso no passado, porque perdeu a receita de bolo, sabe, do aniversário. Ela, então, ela começou a chorar e eu comecei a chorar junto. Sei que foi uma coisa cabulosa pra mim, foi uma catarse, sabe? Aquela cena do aniversário, aquilo pegou em mim, eu falei com a Isabela, riu da minha cara. Mas eu, gente, aquilo é maravilhoso. Aquelas imagens da festinha. E ela falando, eu quero o bolo da minha tia, sabe? Aquilo foi muito pesado. Inclusive, assim, Glória Pires, eu não sou capaz de comentar o tanto que a Glória Pires é maravilhosa nesse filme, assim. Sou capaz de comentar. E ela é vista como isso, né? Como essa personagem solteirona, antiquada, né? Se a gente for pensar, comparar com as irmãs dela, né? A Teca, essa que é a personagem que a Dani DeFuse faz, né? Ela faz essa dona de casa que não trabalha porque o marido não quer. Tem um filho, né? Cuida do filho e não trabalha porque o marido não quer. E a Pop, que é a personagem da Marisa Orth, que é essa que estudou, que é bem-sucedida, que é mulher de negócios. Então tem uma diferença muito clara entre as três, né? São três tipos de mulheres bem diferentes. Interessante que num filme só, ela fala de três modelos de feminilidade possíveis, né? Que é aquela mulher casada, com filhos, que não trabalha. A bem-sucedida, que largou tudo, independente, mas também não tem filho, não tem família, não tá nem pra família, quer dizer, vários estereótipos que ela vai ali trabalhando pra gente pensar o que é essa mulher, né? E a Baby, que é a terna romântica, até que tem um diálogo fantástico dela com a irmã, a que é casada, que ela fala que tá apaixonada pelo Paulo Miklos e tal, o personagem dele, aí a irmã brinca e sacaneia ela. Você nem conhece o cara? Que maneira se apaixonar por alguém que você nunca viu na vida? Ela tá apaixonada pelo cara, você nunca viu uma vez o cara tá apaixonada? Quer dizer, aquela eterna romântica, né? Sim. Idealizadora de uma vida que ela nunca vai alcançar, porque ela tá sempre naquela idealização de que não é o fato, né? Não é o ela real. Ela é extremamente romântica, ela é o tipo de mulher que se produz pro homem, né? Pro homem gostar. Ela serve a mesa pro personagem do Paulo Miklos, arruma a casa dele, se depila. Não, as cenas dela da depilação são as melhores, é fantástica. E aí a gente vê o que é uma mulher filmando, uma mulher se depilando e um homem filmando. Você reparar, a Ana tem um cuidado enorme nas cenas de depilação, que ela inclusive tá de calcinha, ela tá filmando a Glória Pires da ponta dos pés, porque a gente poderia estar vendo ali uma posição ginecológica, e a Glória Pires com a perninha cruzada, fechada sutilmente, quer muito dizer, bom. A gente não vê nada invasivo nela, é linda aquela cena, eu achei lindo o modo como a Ana filmou, que poderia ser uma cena que de repente a gente ia ver a Glória Pires ali em porra, cenas ginecológicas, né, posições ginecológicas, e ela filma de uma forma tão sutil, tão bonita, eu achei incrível isso. Até essa questão do feminismo, do empoderamento das mulheres que você mencionou, né? Isso às vezes é um processo pelo qual a gente passa ao longo da vida e a gente vai percebendo essa questão com o passar do tempo, né? E com esse ponto de vista sobre o empoderamento da mulher, como é que você vê a sua própria obra e a sua obra em retrospecto? Gostaria de ter feito alguma coisa diferente? Isso aí que era pra ser mesmo? Não, acho que isso aí que era pra ser mesmo, mas a questão... Na verdade, eu acho que o machismo, ele foi mais... No início, ele havia forte, mas eu era totalmente... Eu compactuava com ele, assim. Eu achava que eu tinha problema de autoestima. Eu não percebia que havia eu era rebaixada de cara, entendeu? Sim. No meu gênero. Mas eu não achava, eu não percebia que era sexismo. Eu achava que era eu. Uhum. Mas quando eu fiz sucesso num filme que eu escrevi, dirigi e coproduzi... E aí eu senti que eu continuava sendo tratada de segunda classe e o filme não, quase como se esse filme é uma coisa, mas você não é tão responsável assim, porque se ele tá fazendo sucesso, você não deve ser tão responsável. Uhum. E aí foi quando realmente me atingiu pelo queixo, entendeu? Aí foi quando eu fiquei mal, porque aí não tinha mais justificativa nenhuma, entendeu? Uhum. Eu sou mulher e eu escrevi sim, eu dirigi, eu escrevi sim, e esse filme... Foi feito sim por mulheres, por uma equipe de mulheres, além do mais. Que nem foi uma coisa armada politicamente, mas aí foi que eu me dei conta realmente de que a gente é tratado de café com leite. Sim. Ou seja, o café com leite pode jogar o joguinho, mas na hora que entrar a seleção e papapá, o café com leite sai. Aí isso machucou, entendeu? E aí eu acabei, enfim, por uma série de coisas. Abrindo esse debate também, que acabou sendo levado pelo sucesso do filme, né? Porque se o filme não tivesse feito sucesso, isso debaixo o filme não abriria. Isso não é a natureza do filme falar de feminismo. E bem que a Jéssica é uma personagem feminina bem emancipada e tal. Mas esse tema veio muito mais por um debate meu, pessoal mesmo, entendeu? Sim. E aí a relação da Baby com o Max, né, pegando esse gancho da questão do romantismo dela, de como ele se aproveita disso pra daqui a pouco tá passando a frequentar mais o apartamento dela, tá comendo na casa dela, tá criticando a comida dela, o fato de ela fumar, tá fazendo gaslighting, né, chamando ela de paranoica quando ela tem ciúmes e dizendo que ela é sempre tá compara louca. Com a ex, que é absurdo. Então ele se mostra bastante abusivo em relação a ela, né? Sempre se querendo se posicionar como superior e tentando diminuir ela de alguma forma. Sim, e ela por se sentir meio derrotada, aquela mulher que tá ali dentro de casa, que não sai muito, recebe os seus alunos em casa, que é a sua fonte de renda, né? Ela vai aceitando, ela vai se permitindo aquele relacionamento meio abusivo que eles têm ali, né? Porque ele, bem ou mal, tá meio que pagando pra ela, e ela vai aceitando e se permitindo ser aquela mulher dona de casa que a sociedade espera que ela seja, né? Aquele idealismo que ela tem do que é ser feliz, né? Do que seria uma mulher feliz. Realizada. E pra mim, aquele sofá, o sofá vermelho da tia Diná, ele funciona quase como uma metáfora da relação dos dois, assim, porque é algo que ela queria muito, e no início do filme ela discute com a irmã e fala: nem todo mundo quer ser casada, não sei o que lá. Mas ela também, por outro lado, ela busca esse relacionamento, né? Não necessariamente um casamento, mas um relacionamento, alguém pra estar ali junto com ela. E é a forma como ela idealiza esse sofá vermelho. E quando o sofá vem, não é com a estampa que ela queria. Ele já tinha mudado. E ele já não é exatamente o que ela queria, mas ela deixa ali na sala, né? Porque agora já veio, é o que tem mesmo, então fica ali, né? Verdade. Então, pra mim, esse sofá, ele mostra um pouco dessa inquietação dela em relação à vida dela. Ela realmente tá naquela casa que não tem nada dela e ela queria que tivesse algo que fosse algo do desejo dela de estar ali. E quando vem, não satisfaz inteiramente. Então, tem um pouco a ver com a relação dela com o Max. Se instala na casa dela, a gente vê que ela fica desconfortável. Quando os amigos dele chegam, assim, ela parece que ela quer mesmo é fumar e fazer as coisas dela e molhar as plantas dela. Apesar dela gostar dele, né? Tem esse desconforto da pessoa nova chegar e fica visível na disposição da decoração e na atuação maravilhosa e silenciosa da Glória. É, só puxando o gancho da Isabel, que as pessoas idealistas têm sempre esse incômodo, né? Porque assim, até quando elas acham que estão na relação perfeita do ideal que elas imaginado, nunca, aquele ideal nunca vai ser alcançado, né? Então esse incômodo que o sofá demonstra, tem muito a ver também com essa pessoa romântica que tem um mundo idealizado na cabeça, que é a Baby, né? Então tá sempre em constante indiferença com relação ao que vai ser o novo, nunca satisfeita com nada. É. Falar da sequência dos fumantes anônimos, que eu acho maravilhosa. Uhum. Principalmente o tratamento que ela tem, né? De ficar bebendo água, né? O tempo todo, né? Pra substituir esse hábito, né? E aí ela usa, inclusive, quando ela tá dando aula de violão, ela usa, inclusive, um canudo, né? Pra substituir o cigarro. O mantra. O cigarro parece meu amigo, mas muito é bom. Meu inimigo, né? É muito bom esse slogan. E tem uma coisa também que eu reparei de voyeurismo no filme, assim. Até tem o filme que a Angelina Jolie dirigiu, o By the Sea, tem muito isso, caso a Baby. Ficou olhando por uns buraquinhos, assim, pra poder stalkear o Max na casa dele. E depois esse buraco tem uma gag muito legal no final, com o novo vizinho, né? Então tem essa coisa dela ficar observando mesmo a vida dos outros, assim, e pensando na dela, né? Como uma stalker mesmo, como uma pessoa voyeur. Isso é interessante no filme, olhar pelas frestas, né? Essa coisa de pensar no prédio como um microcosmo, né? Habitado ali por essas pessoas e tem o porteiro. E aí entra essa questão de novo do... Não é um empregado doméstico, mas ele tem um papel importante na trama e é um empregado do condomínio, né? No caso. Todas essas pessoas que estão ali se relacionando e se encontrando no elevador e se espiando. Aí fica aquela coisa do prédio Janela Indiscreta, do Hitchcock, assim, e também. Eu... De vizinhos do Polanski, né? Da vizinhança, isso é importante. Total. Também. Muito bom. O filme, ele tem um clímax que ele repete um pouco o que acontece no Durval, né? Eu acho interessante porque, de certa forma, eles, enquanto casal, o Max e a Baby, eles fazem como se fosse um pacto de mediocridade ali, né? Todo mundo deixa quieto a situação e aceita, porque os dois ficando juntos é melhor pra todo mundo e fica assim, né? É verdade. E fica aquele não dito, né? É, mas acaba que eu acho que tem uma mudança também do casal, assim. Tem uma hora que ela veste uma camisa dele. É, eu acho que os dois começam a se entender melhor, assim, a ser um casal mais bacana mais pro final, sabe? Apesar de todo esse incômodo, esse abuso inicial, ele começa a ficar mais massa com ela e a entendê-la, né? Tanto que o que ele faz e tal é nesse sentido. Pra poder ser um casal de verdade mesmo. Porque sim, aí tem algo que de fato une eles, sim, que é a tragédia, né? A tragédia une o casal, pois é. E, eu acho que tem isso, que eles no final estão se relacionando de uma maneira mais harmônica, porque tem esse não dito, como a gente falou, né? Que fica entre eles criando esse laço extra, né? Uhum. Tragicômico, né? Que é genial na trama e que resolveu tudo. Sim. Assim, que resolve o fantasma do passado e une os dois mais ainda. Então, assim, funciona melhor ainda do que no Duval, né? O final do filme, ele mostra assim, que ele trata do mesmo tema, de certa forma, né? Do Duval. Não um tema exatamente, mas assim, um dispositivo narrativo, né? Mas ele consegue tratar isso de uma maneira que é, ao mesmo tempo, mais divertida e mais dramática e mais elegante. Então, ele é um trabalho mais maduro do que o Durval, né? Sim, porque no Durval, a tragédia liberta o Durval. E no Proibido Fumar, a tragédia aproxima os personagens. É diferente a relação, né? Pois é. Sela um pacto. Exatamente, um pacto. Aí tem o cachorro também, o cachorro que passa... Que era da ex, né? É, incrível, porque sempre vai ter um pouquinho. Não tem jeito, cachorro apita. Tudo bom. Tudo em seu lugar, apesar do sofá não tá combinando, tá tudo certo. E sobre o Que Horas Ela Volta, né? O seu último trabalho, né? Ele acabou se tornando, de certa forma, um marco no cinema, né? E ele escancarou esse debate que a gente tá tendo contemporâneo sobre as relações de classe, também de gênero, de certa forma, né? E o público teve uma grande identificação com o filme. Como foi pra você essa percepção positiva e essa recepção do filme? Ah, foi incrível, né? Porque esse é um filme que eu fiquei 20 anos trabalhando, né? E eu tinha consciência da importância de tratar esse tema com respeito, né? E eu acho que, assim, todo o trabalho teve resultado, assim, né? A gente conseguiu, e ainda, né, trazendo a Regina, que também tinha um conhecimento muito forte dessa personagem, eu acho que a gente chegou no... Enfim, a Barro, toda uma equipe muito forte, a montadora Karen Harley, também uma coisa que eu não sabia que tinha, que era a questão feminista, ou seja, da força da mulher, né? A gente tava, muitas mulheres, na parte artística, praticamente só mulher, né? Então, acabou tendo esse valor também, né? De trazer essa discussão, tanto do separatismo social quanto da mulher. Agora, eu sabia que o filme teria uma boa repercussão, porque a gente viu que ele chegou no nível de excelência. Mas não dava para imaginar que teria o tamanho da repercussão que teve, principalmente nas classes mais populares, né? O cinema brasileiro, tirando as comédias populares, né? Eles acabam atingindo menos pessoas, né? É difícil chegar nas classes menos privilegiadas. E esse filme conseguiu. Então, eu me sinto extremamente realizada, né? Como cineasta e como cidadã também, por ter conseguido trazer uma plataforma de debate que tenha servido para o país se tornar mais consciente, enfim, das pessoas, né? Se verem mais dentro de um jogo que a gente já nasce jogando sem nem mesmo perguntar, como diz a Val, né? A gente já nasce sabendo, né? Sim. Pessoa tira o gelo e bota a forminha vazia dentro do freezer. Janela, janelinha, porta, campainha, então, pé. Já fez esse moço grande, paralão. Na barra, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Que bom, Val! Que ótimo, né? Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Pra você. Ah, meu Deus do céu. Bem-vinda. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Pra que você vai fazer? Tem um quê meio modernista a casa, né? Mas sem ser exatamente, assim. Nossa, filha inteligente, hein, Val? Foi meu coração. Em 2015, Ana Mui Laerte lançou Que Horas Ela Volta, que foi, sem dúvida, o seu filme que teve maior sucesso de público e tornou o seu nome conhecido em todos os cantos do país. Trata da história de Val, empregada doméstica na casa de Bárbara e Carlos, que praticamente criou o filho de ambos, Fabinho. Jéssica, a filha de Val, cresceu longe de sua mãe, que teve que deixá-la no Nordeste para poder trabalhar no Sudeste, mas tudo muda quando ela vai para São Paulo ficar com a mãe para tentar o vestibular. Vou puxar o gancho que eu terminei falando do filme anterior e falar da cachorra desse filme agora, que é a Meg, é o mesmo nome da minha cachorra. Mas é como a gente já falou, né? De novo, essa questão, né? A família tinha toda uma rotina. A Val, ela não percebia problema na posição hierárquica que ela era colocada dentro da casa, dos patrões dela. E foi a chegada da Jéssica que desestabilizou esse equilíbrio pra bem, né? Assim, não é uma desestabilização que seja negativa, né? Uhum. Tanto é que a Val fala, né? A Val naturaliza tanto a coisa que ela chega uma hora e diz... Você não sabe que tem que ser assim, que tem que se comportar? Quer dizer, tá tão naturalizado como a Val tem que se comportar, qual o lugar dela naquela família, que ela nem mais consegue enxergar tudo aquilo, né? Aquela lógica perversa em que ela tá inserida. Eu gosto muito da personagem da Jéssica, né? Que é a Camila Margiela que faz, não só por ela ser esse elemento desestabilizador, mas porque é uma personagem que ela não quer o dinheiro dessa família rica, né? Ela só quer usufruir os modos de vida. Ela quer usufruir esses modos de vida porque pra ela, ela se sente portadora desses mesmos direitos. Ela não consegue entender por que ela não pode entrar na piscina, por que ela não pode estar no quarto dos hóspedes, por que ela não pode tomar o sorvete do menino da família. Então assim, ela não quer o dinheiro, né, dessa família. Ela quer usufruir, sim, desses modos de vida. Ela vai lá pra reportar que é igual, né? Isso, que a mãe dela, ela não já introjetou essa submissão de uma forma muito natural, né? E pra ela não consegue ver isso de forma natural. E que a mãe dela, que não é a mãe dela, na verdade, porque não é a mãe dela que criou, né? Quem criou ela, ela foi uma tia. Ainda tem essa discussão, sim, de fundo. Sim. Quem é a mãe? Mãe só uma, olha aí. Né? Quem é a mãe de quem? Porque aí a Val vira mãe do Fabinho, e a mãe do Fabinho acaba não sendo mãe. Toda uma discussão do que é ser mãe, que é muito bacana no filme novamente, né? É, e a Jéssica é essa personagem que ela não se considera nem melhor nem pior do que ninguém ali, né? Sim. Ela simplesmente ela rompe uma barreira de quem que pode ter acesso a determinados bens e quem que não pode ter acesso. E aí me parece interessante pra se romper essa distinção de classes, né? Que é muito forte nesse filme. Você acha que, de certa forma, isso se reflete no processo de produção dos seus filmes ao longo dos anos? Esse processo de pensar no papel da mulher e tudo? Até agora não tinha entrado, mas a partir de agora, com certeza. Sim. Agora eu tô gato escaldado. Sim. Agora eu acho que as mulheres, eu tenho uma visão de as mulheres se protegerem, assim, entendeu? De preferência trabalhar só com mulher, em tudo. Assim, não, claro, a outra, a cara é legal, eu tô tirando isso, claro. Não, não é que eu esteja contra os homens agora. Na hora da responsabilidade, é muito comum, porque é atávico. Não é que o cara é mal ou ele vai sacanear você. Ele te olha, ele vê uma assistente. Sim. Vem lá do berço, vem lá da mamadeira. Você pode... Veja a Dilma, acaba de ser tirada, igual um cachorro. Porque eles veem nela uma assistente. Não consegue ver um líder, não consegue ver. Então é a mesma coisa. Então eu acho que se você cercar de mulheres por um tempo, entendeu? Por uma fase de transição, pode ser bom. Assim, o ambiente, né, da casa, de novo sendo um personagem, é fundamental ali pra estabelecer essas relações. E os objetos também. Aquela bandeja que ela compra de presente de aniversário pra patroa Bárbara, né? É o filme inteiro, a bandeja também é uma personagem, né? Ela é simples, né? Ela vai dar um presente e ela acha aquilo lindo. e estiloso, mas pra patroa é ridículo, você não vai usar esse aqui, sacou? E acaba que ela leva com ela. Mas é a forma de mostrar que é como se a Val fosse também um objeto ali, sabe? Ela é uma bandeja passando, é uma metáfora linda que o Renato Silveira do Cinema em Cena fez, quando a gente falou do filme na época, que a Val é uma bandeja passando pra aquelas pessoas, com exceção do Fabinho, né? Ela chega na mesa que tá a turma do menino, é diferente a relação, eles conversam, né? Dá aquela dura neles, assim. Mas a Bárbara, assim, a patroa, é absurda a crueldade, né? A frieza que ela trata. Ela fala assim, a avó é praticamente da família, com aspas, né? E a piscina também, o lugar de poder da piscina, que a avó nunca caiu naquela piscina, chega a Jéssica, já rompe isso. É, e a patroa tem que estragar, tem que impedir essa mudança social. O que eu acho mais fabuloso do filme é o olhar da câmera. Porque o olhar da câmera vai colocar a gente sempre na perspectiva de quem tá falando naquele momento, né? E é, geralmente a câmera fala da cozinha pra sala, a câmera nos mostra de dentro pra fora, que é uma perspectiva que geralmente a gente não vê nos filmes, né? Então a Ana Mulher tem uma preocupação de onde a gente tá olhando, né? Da sala pra cozinha, é fantástico isso. E aquele diálogo da Val com a patroa falando da cozinha pra cá, não, da cozinha pra lá, daqui pra lá, quer dizer, é fantástico ali, né? Dos lugares sociais de cada uma mesmo. E aí, nesse sentido, a Ana tá filmando ou de dentro da janela, ou de fora da janela. É muito incrível o uso de câmera da Ana Mulher. E a questão também de como a câmera desliza, né? Sim. Porque os quartos da casa ficam embaixo ali, né? E tem uma escada e um corredorzinho. E aí tem diversas cenas que a Val vai passar por aquele corredor pra ir pros quartos pra limpar. E que a câmera parece que tá sempre deslizando ali naquele mesmo corredor. Aí, de novo, meio que mostrando também essa rotina de trabalho dela, né? E também, como a Estefânia falou, a questão da bandeja, aquela cena maravilhosa que eles estão dando a festa, uhum. E ela vai também acompanhando a Val, passando Exato. Por entre as pessoas, e ninguém olha pra ela. As pessoas, Verdade. No máximo, se limitam a olhar pro canapé, mas não olham pra ela, assim, ela é uma pessoa invisível, ela é um objeto. E tem uma frase dela, assim, também, que eu lembrei da Suzana Amaral, que a gente discutiu Hora da Estrela, né? Que ela tá conversando com a Jéssica, e a Jéssica mostrando a planta que ela desenhou. Aí ela, mas por que chama planta? Aí a Jéssica, nossa, boa pergunta, sabe? Que é uma linguagem naturalizada e às vezes é uma pergunta inteligente mesmo, assim, por mais simples que seja, não é óbvio as coisas, né? E ela, na simplicidade dela, é muito profunda. É, isso é outra coisa interessante, porque a Jéssica quer fazer vestibular pra arquitetura, né? E bom, assim, a minha formação é de arquitetura, né? Originalmente. E uma coisa que é interessante é reparar como a arquitetura, a casa onde elas moram, ela nunca é neutra, né? A arquitetura, ela também tem um discurso, ela também é política, né? Então a gente vê ali o quartinho da Val. Lá, aquele quartinho minúsculo com a janela lá pros fundos, que às vezes o celular dela nem pega direito pra aquele patiozinho pequeno. Quente, cheio de mosquito. Então, a própria forma como a casa se configura, com aquela sala gigante, com aquelas vidraças que dão para aquela piscina, e aí a cozinha já é menor, numa hierarquia, né? Uma escala. E aí chega lá no quartinho da empregada. Isso aí é uma forma de utilizar a arquitetura enquanto ofício para construir um discurso também. Que é o que a Jéssica pretende mudar, né? Verdade. E no quartinho, de novo, os objetos são importantes, porque a Val, ela vai comprando um tanto de eletrodoméstico e fica tudo encaixotado ali no canto, né? Então é tipo assim, a vida dela é toda vai ser depois ainda. Ela planeja ter um lugarzinho dela maior com a filha e tal, mas nada aconteceu. É tudo uma perspectiva, assim. Uma vida acumulando bens que um dia vão trazer Verdade. Conforto pra Exato. Ela, porque por enquanto só tem um ventilador, E a Jéssica, assim, né? É impressionante como é que ela rompe, né? A Bárbara, teve uma hora que a Val, acho que o celular não tocou, né? Ela ficou dormindo a mais. Aí a dona Bárbara serve a Jéssica, cara. Serve o café da manhã pra Jéssica. Aquela cena fabulosa. Oh. Não, é maravilhoso. E naquela revolta, né? Tipo, você não tomou o sorvete do meu filho. Sim. Sabe, ela tá no quarto de hóspedes. E aí tem as coisas bizarras, tem que ter um absurdo, né? O marido dela, o que que ele fala, o que que ele propõe pra menina, assim. Pois é, essa foi a única cena do filme que me causou um certo desconforto, porque foi o que me tirou, assim, que sou artificial, quando o pai ali, né, o dono da casa, meio que propõe a Jéssica em casamento, né? Porque nessa relação hierarquizada, de patrão, empregada, e entra a questão de classe, entra a questão de raça, etnia e tudo, me parece um pouco inocente pensar nisso como uma possibilidade dele de pedir a Jéssica em casamento, quando na vida real o que possivelmente aconteceria seria um assédio pra não dizer algo pior. Mas eu acho legal que essa cena, especificamente, entra nessas cenas escatológicas da Ana, né? Aquelas cenas surrealistas e tal. Essa cena entraria nesse elemento aí, que é um filme bem, digamos assim, bem realista, o que ela volta, e mesmo assim ela consegue inserir essa ceninha mais surreal e tal, né? Aquela coisa, aquele riso nervoso, que a gente não sabe se ri ou se chora, o que a gente acha daquela cena, né? Aquela cena incômoda, né? Que ele tá sem graça, a gente tá sem graça assistindo, e a Jéssica fica sem graça. E no final, ela fala, ai que bom, a gente tava falando sério, a gente tava brincando. Era brincadeira. Tem que ter pra quebrar, porque senão nós vamos sair acreditando. Mas acho que aquilo ali mostra muito assim, como é que é artificial assim, essas posses, né? Porque ele tá desconfortável com a esposa, com tudo, assim, tipo, ele parece que quer sair dali também. Ele também tá acuado na casa. Mas que ele pague tudo, parece que pra ele é um inferno. Verdade. Assim, qualquer coisa que tirar ele daquilo tá bom, sabe? Né? Não é materialista isso. E sobre essas cenas de, né, o sorvete do Fabinho, a Bárbara serviu o café da manhã pra Jéssica, eu vou só dar uma dicasinha de uma página muito interessante no Facebook, que se chama Eu Empregada Doméstica, que é bem interessante, que é só de relatos mesmo, verídicos, de empregadas domésticas falando desse abuso que os patrões têm em relação à relação que eles têm com o seu ambiente de trabalho. É bem interessante os relatos que tem lá. Essa página é maravilhosa mesmo. Tem um outro filme muito bom sobre empregadas domésticas que se chama Domésticas, do Gabriel Mascaro. Que ele usa imagens dos patrões, né? Geralmente são jovens da casa, né? Que filmam os seus próprios empregados. É bem interessante a gente ver como é que se dá essas distinções de classes, diferenças de classe nesse filme. Esse tá fácil de acessar, tem disponível na Netflix pra quem quiser assistir. É um documentário bem legal também. Aproveitando esse gancho também sobre a Dilma, tá circulando a notícia de que você tá filmando um documentário a respeito do afastamento dela, né? Você poderia falar pra gente um pouco sobre o desejo de fazer esse documentário? Então, eu fui convidada para participar, eu tô co-produzindo esse documentário com a Lô Político, o César Charlone. A gente tá filmando, enfim, esse período de afastamento lá no Alvorada, exatamente o que o filme vai ser, a gente ainda não sabe, mas enfim, como o golpe tá chegando ali, tá chegando nela, como é que tá o palácio nesses dias, e o filme vai terminar no momento que ela sai do palácio ou que ela volte pra não. É um filme bem, vamos dizer, um aspecto humano ali do golpe. Tem a questão também do preconceito linguístico, né? Que quando a Jéssica chega assim, a primeira coisa que ela fala, o pessoal já ri. Nossa, ela fala que nem a Val, assim, com regionalismo, né? Então são várias críticas sociais, assim, de camadas mesmo, que o filme passa. A Isabel falou que ficou incomodada com a cena do Mutarelli, né? Naquela cena ali. Eu, na verdade, eu me incomodo mais com o final. Eu me incomodo um pouco com esse tom de esperança num sucesso pessoal. Eu acho que é um filme que veio tardiamente, num contexto de crise que o Brasil tá vivendo. Eu acho que talvez funcionasse naquele período lá do início do governo Lula, em que havia toda uma aposta, né, na questão do consumo, havia todo um otimismo, talvez funcionasse ali, mas no momento em que o filme foi lançado, eu acho que ele ficou um pouco datado. Aquele final ali volta de uma situação... Eu não consigo ver esperança naquilo. Eu vejo ingenuidade naquilo ali, sabe? Então, eu discordo um pouco da Camila, porque eu acho que o legal do final do Que Horas Ela Volta é... ela não romancia essa saída delas da casa do patrão, no caso. Porque o sucesso delas é meio relativo, né? Fica até em aberto o que elas vão conseguir fazer pra sustentar, digamos assim. A Val diz que tem umas economias, né? Até porque a Val realmente não fazia nada da vida dela, só vivia com nada em casa, não tinha lazer, não tinha nada. E ela diz que talvez vai fazer massagem, algum curso, alguma coisa nesse sentido. De repente, a Camila Marques pode ganhar uma bolsa na faculdade, naquela época, mas enfim. Elas não têm aquele sucesso, não têm, elas só simplesmente saem da casa do patrão e vão para um lugar bem humilde, né? Um lugar bem periférico. A casinha, inclusive, é super humilde. Então, não sei, eu gosto bastante do final, Camila, eu discordo de você. Eu acho que é um final relativamente aberto e que deixa a possibilidade de coisas boas irem pro futuro, mas ele não deixa marcado de que elas vão ter algo fácil nesse momento, né? Então, eu acho interessante, sim, assim, a Val, ela optou por sair daquela condição de trabalho que ela tinha, ela sabe que ela vai ter que fazer outra coisa, vai ter que dar um jeito, elas falam que elas vão se virar. Então, tem um lado realista, mas tem uma pitada de otimismo no que vem adiante, né? Verdade, mas nunca diz que realmente elas tiveram sucesso naquilo ali. A gente não sabe, acaba o filme, né? Sem saber o que vai acontecer. Muito pessimismo o futuro delas. Não sim, sei, é uma leitura, pode ser pessimista mesmo, mas bem ou mal, a Ana não fala isso. Não fala isso, né? Deixa em aberto, de fato, deixa em aberto. Sim, sim. Eu fico comparando mais com o contexto em que o Brasil tá passando, desde o ano passado, né? Essa crise sim. que... Apesar de que esse é um projeto que ela tava desenvolvendo há uns 20 anos sim. já, sim, né? Sim, sim. Então, por isso que eu acho que chegou tarde demais. Acho que é um filme que funciona no sentido de que é um filme que você não... Até então você não tinha visto, assim, tratar dessa relação, né? De patrão e empregado de uma forma tão frontal, no campo da ficção, né? Mas, não sei, a resolução me pareceu ser um pouco utópica. Sobre o filme novo, né? O Mãe Só Há Uma, né? É, existe essa questão da distribuição, como você falou, da questão das pessoas terem pouco acesso ao cinema, das comédias da Globo dominando, né? A nossa equipe mesmo, nem todas tiveram como assistir o filme ainda, porque justamente não estreou em todas as cidades, né? E o que você gostaria de comentar a respeito dessa questão da distribuição, do problema de acesso ao filme e do cinema brasileiro em geral, que às vezes as pessoas não conseguem consumir pela falta de acesso, né? É, isso aí é um problema grande, não só no Brasil, no mundo, né? A sala de cinema se tornou um lugar de elite e a França, por exemplo, eles têm rede de cinema na França inteira. Aqui é muito menor. Agora, eu acho que a internet está aí para salvar todo mundo, né? O Que Horas Ela Volta foi realmente um filme, ele foi visto por 500 mil pessoas no cinema, mas ele foi visto por muito mais gente na internet, no streaming e em download. Então, eu acho que isso é um caminho pirata, mas é um caminho bom, melhor do que veja que não veja. Divulgar. Agora, a questão da sala de cinema, tem cidade que nem tem, né? Pois é. Então, aí é toda uma questão maior, né? Sobre o filme ainda, o Mãe Só Há Uma, né? Ele foi inspirado naquele caso do Pedrinho, né? E tem a questão da identidade de gênero não binária, né? Como foi a decisão de incluir a questão de identidade de gênero na história? Eu peguei a história por causa da identidade de gênero, por causa da questão da identidade, do menino que mudasse a identidade. Mais tarde, na hora de filmar, eu sempre faço uma revisão, tentando... enfim, puxar mais e mais porque eu tô fazendo essa história, né? Qual o sentido dessa história? E aí eu tinha conhecido pessoas e voltado a frequentar a Noite de São Paulo e entrado em contato com essa geração não binária. E eu achei interessante trazer isso pro filme como uma forma de atualizar o personagem e também de trazer mais uma discussão a respeito de, enfim, da dificuldade de ser o que se é mediante a reação dos outros, né? Sim, porque são discussões bem contemporâneas, né? A questão das identidades que estão pipocando, né? É, pois é. Como é que vocês percebem a obra dela em relação a essa questão de como ela retrata as mulheres, fazendo esse retrospecto? Olha, eu acho que embora ela diga que não se manifesta, né, explicitamente como com um olhar feminista, eu vejo todas as personagens dela muito feministas nesse sentido, porque embora algumas personagens, por exemplo, a Baby do A Proibido Fumar, que é uma personagem mais romântica, né? Aquele ideal que a sociedade almeja para as mulheres, ela tem aquelas outras duas personagens que vão confrontar ela. Então, assim, eu acho que ela está sempre, de alguma forma, dialogando com o que é com o lugar da mulher na sociedade, em todos os filmes dela. Até os que aparentemente não tratariam sobre isso. E nesse sentido, eu acho que ela é bem feliz nas escolhas que ela faz. Eu acho uma pergunta bem difícil, assim. Eu concordo com a Samantha, eu acho que tem sempre personagens femininas muito fortes nos filmes da Ana, mas me parece que o Que Horas Ela Volta deixou isso mais claro, né? Mais evidente. Talvez de uma forma inconsciente, Mas isso chegou, né? Se aflorou. A ponto do próximo projeto da Ana ser sobre machismo, né? Acho que ela vai lidar com essa questão de uma forma mais direta, né? Porque até então tem personagens femininas interessantes, mas eu não sei se estão com um papel de empoderamento tão forte quanto foi a partir do Que Horas Ela Volta. Assim. Eu até fiz essa pergunta porque eu fiquei com a impressão de uma trajetória de que essa temática foi crescendo pra ela, sabe? Porque em Val, o primeiro que ela coloca um homem protagonizando, embora tenha a menina, a mãe dele, a empregada, né? Mas assim, todas elas são personagens que estão circulando em torno dele e que talvez elas sejam um pouco estereotipadas. E talvez isso seja em virtude do tipo de humor que tá ali no filme. E já Não É Proibido Fumar, eu já fiquei com a sensação de personagens mais interessantes, mais bem elaboradas e que retratam universos de feminilidade diversos, né? Mas que isso só vai explodir realmente no Que Horas Ela Volta, que são três mulheres protagonizando o filme, né? E são três mulheres diversas. E bem construídas. Isabel, eu acho que assim, pra mim, o que chama mais atenção pra mim nas obras da Ana com relação ao feminismo, nem é tanto o modo como ela retrata as mulheres, que óbvio que em Que Horas Ela Volta isso fica muito evidente, mas o modo como ela retrata os homens, pra mim é o que é mais importante, porque ela, em todos eles, você não vê nenhum homem mega empoderado. Os homens geralmente são pessoas, são figuras mais... Figuras mais passivas, dizer, né? São bem passivas. Né? Exatamente. Então, na verdade, esse contraponto que ela faz com a figura masculina, até quando ele é o protagonista, no caso de Doval Discos, é o que me chama atenção com o olhar feminista dela, entendeu? Então não necessariamente tem que ter aquela super mulher, mas o fato dela ir desempoderar o homem já dá esse recorte pra mim feminista dos filmes dela. Concordo, Samantha. E aí que vai chegar o ápice com Mãe Só Uma, que é onde ela extrapola tudo isso, quando ela fala, inclusive, que não há gêneros, né? Então é fantástico isso, né? Na hora que ela, inclusive, borra as fronteiras do que é ser homem e ser mulher, e aí acho que chega no ápice o trabalho dela com relação a esse olhar feminista que ela tem. Agora a gente vai para as nossas considerações finais, o que cada um achou dos filmes da Ana Mui Laerte e os jabás, onde cada um pode encontrar os nossos trabalhos e ler os nossos textos. Bom, gostei demais, assim, já curti a diretora, mas assisti esses três... Reassistir, né, o Que Horas Ela Volta e assistir os outros dois foi maravilhoso. É difícil mais trabalhos dela, mas espero que ela continue. E eu quero muito ver o Mãe Só Uma, ainda tá no cinema por aqui em BH. Vou assistir essa semana, não consegui ver antes do programa. Por favor, né, vamos conhecer a Ana Mui Laerte. Sobre o Jabá, você sabe, é o Cinema e Cena e no Instagram é o Discos da Estê. Eu fiquei muito feliz de poder visitar e revisitar a obra da Ana Mui Laerte, que eu acho que hoje em dia é uma das cineastas, entre homens e mulheres, no Brasil, que eu mais gosto e que eu acho que tem um trabalho mais relevante. Não é à toa que o filme dela, Que Horas Ela Volta, esse ano, né, foi escolhido para ser representante do Brasil no Oscar. E a gente vê o peso que ela está cada vez alcançando e amadurecendo mais com seus trabalhos. É, quem não conseguiu ver os filmes anteriores dela, corre atrás, porque realmente é uma filmografia incrível. O trabalho que ela tem de preparação de atores e trabalho de atores que ela faz é fabuloso, porque, como ela mesma sempre diz, ela não se prende tanto aos diálogos, ela não tem aquele formalismo com os diálogos que ela cria, então ela cria as cenas junto com os atores e o resultado final sempre é maravilhoso, né? Ela tem aquela câmera que vai percorrendo os atores, junto com os atores, a gente se sente fazendo parte das tramas e é incrível. É, o fato dela estar sempre preocupada com as questões sociais do país, eu acho que é importante, porque cinema para mim é algo político, então a gente sempre tem que deixar uma mensagem de alguma forma relevante para as pessoas que estão assistindo, e eu acho que o cinema da Ana Mui Laerte sempre tem isso. E acho que é uma diretora incrível, adoro os trabalhos dela, acho que vocês têm que ver todos os filmes, corram para o cinema para ver Mãe Só Uma, que é um filme genial. E vocês podem encontrar meu trabalho na página do Cine Clube delas, que a gente está fazendo um levantamento aí das diretoras mulheres que foram apagadas pela nossa história. Estou escrevendo agora pro Delírio Nerd e na Partida Feminista. É isso aí. Eu gostei muito de conhecer o cinema da Ana. Já tinha visto alguns filmes, mas não com um olhar mais atencioso para esse podcast. Eu vejo que é uma diretora que evoluiu muito no sentido de ter uma consistência de trabalho, não só de dramaturgia, mas também cinematográfico, né, de linguagem. O trabalho de atores que ela tem, assim, é muito interessante. você saber também um pouco do processo, né, de como é que ela dirigiu esses atores, como é que ela ensaiou, né, as cenas em colaboração com eles. E gosto também desse olhar que ela tem sobre a classe média, que é sempre com uma pitada irônica. Eu gosto muito disso. E a gente não falou aqui de um filme que pra mim é o filme que eu gosto mais, que é o E Além de Tudo Me Deixou Mudo Violão. Pra mim é o filme que eu gosto mais. Eu acho um filme que é curtinho, né? O Média, que foi feito... É um telefilme, né? Que foi feito pra TV Cultura. Mas que eu achei incrível. Achei incrível. Se vocês puderem... Vocês ouvintes puderem procurar esse filme, é muito bacana. Vale a pena assistir. Eu escrevo pro blog sobre cinema. E agora eu estou escrevendo pro site feminista chamado Verberenas. E tem um texto meu lá no Verberenas sobre o Mãe Só a Uma. Bacana. Eu também... achei incrível mergulhar nessa filmografia da Ana Mui Laerte. Eu só conhecia até então o Que Horas Ela Volta. É realmente uma diretora muito consistente. A qualidade dos filmes dela impressiona, o cuidado estético, o trabalho dos atores mesmo, como vocês falaram. E os filmes, eles são deliciosos de assistir. É o tipo de filme que dá pra assistir uma, duas, três, 20 vezes. Com certeza a gente ainda pega coisas novas com o cuidado que ela tem com os detalhes. E ao mesmo tempo que eles tratam de temas contemporâneos e de dramas que são discussões importantes, eles sempre têm uma certa leveza e um humor. Foi muito divertido até ter assistido esses filmes para o podcast. E no meu caso, também estou lá no Cinema em Cena, nos podcasts e no Estante da Sala escrevendo, né? Para encerrar, para os nossos ouvintes, né, como o nosso programa é sobre a divulgação do trabalho de obras cinematográficas dirigidas por mulheres especificamente, né, a gente gostaria de saber se tem alguma diretora em específico ou filmes dirigidos por mulheres que estão entre os seus preferidos e que você recomendaria para quem ouve a gente. Olha, eu adorava a Linda Wertmüller, que é uma diretora italiana, né, dos anos 70, ela tem filmes incríveis, Pasqualino, Sete Peletes, por exemplo, é um. No Brasil, eu sou muito fã da Juliana Rojas, que dirige o Trabalho à Câncer, junto com o Marco Dutra, e vários curtas dela, que são, não sei, não me lembro o nome, mas eu acho que ela tem muito estilo, ela é provavelmente a diretora brasileira que eu mais admiro. Bacana. Eu gosto também da Sofia Coppola, gosto dos filmes dela. Sim. Nós ficamos muito agradecidas pela sua participação. Obrigada, Ana. Boa sorte para vocês. Boa sorte para você também com o filme novo, né? Valeu, agora. Obrigada. Para o nosso próximo programa, para quem já quiser assistir os filmes antes de ouvir o episódio, a gente deixa avisado que vai ser sobre a cineasta neozelandesa Jane Campion, com os filmes Um Anjo em Minha Mesa, de 1990, O Piano, de 93, e O Brilho de uma Paixão, de 2009. Para deixar o seu feedback sobre esse programa, você pode comentar diretamente no SoundCloud ou no e-mail cinemafeitoporelas@gmail.com. Você também vai nos encontrar no Twitter, no Instagram e no Facebook. Todos os links estão lá na nossa postagem, é só procurar. É isso, até a próxima. Valeu. Valeu. Até a próxima.